Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do Burro Brabo, ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o Carnaval. Daqui mais 11 dias começa o Carnaval, né? O Brasil é um país sem problema. Nós estamos aqui só por conta de festa. Os impostos estão baixando, a gasolina está baixando, os políticos pararam de roubar. Está uma beleza, está uma maravilha. O negócio é brincar o Carnaval, porque o Brasil é um país sem problema. A discoteca do Cleitão traz hoje Dalai Bueno, a Mestre e a Inocente. A Faculdade da Música apresenta os mestres João Mineiro e Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. A frase retocável do escritor J.D. Salinger. A oração de hoje, a minha amiga Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 23. E a dica, comadre, vou te ensinar a fazer hoje. Torta de frango com milho verde. Facinho demais, tá na época do milho verde, não tá? Então você pode aproveitar e fazer aí a torta de frango com milho verde pra você agradar. Seu marido tá queixando pra mim que você tá cozinhando ruim demais. Eu vou dar uma ajudada nesse aí. Você lembra desta? Eu vou atender um pedido aqui, vou trazer o Gino mais o Gênio cantando uma música antiga deles. Eu começo trazendo aí, música nova da gostosona Valéria Barros, Alô Porteiro. Pegue as suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. Agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não entra mais. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que a partir de agora tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que esse homem que está aí, ele não pode mais subir. Tá proibido de entrar. As mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria e aqui você não é. E a partir de agora tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chama o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, tô ligando pra te avisar que esse homem que está aí, Valéria Barros, ex-mineirinhas, alô porteiro. Pro Michel Martins Santos, de São Paulo, capital, meu novo amigo do Facebook e do perfil número 2. Michel, seja muito bem-vindo, um abração para você, viu? Muito obrigado pela audiência. Bruno César e Fabiano, com a participação de Pedro Paulo e Matheus. Ele não bebe, não fuma e não foge. Essa todo mundo conhece, parceiro. É a história do cara que não bebe, não fuma, mas não foge da raia. Simbora com a gente assim, ó. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver o rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver o rabo de saia. Eu tenho um amigo que é difícil entender. Não bebe, não fuma, mas diverte pra valer. Tá na farra e na gandaia, mas tá sempre consciente. Mas se vê rabo de saia, garanhão fica valente. Gosto muito desse amigo, um cara muito direito. Mas se vê mulher bonita, aparece seu defeito. Se ofereço uma cerveja, ele faz uma careta. Quando vejo, tá no canto com a mão lá na... Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver o rabo de saia. E pra cantar com a gente os nossos amigos Pedro Paulo e Matheus. Chega pra cá, menino! Aô! Nós só não fuma, viu? Mas vai bebe, rapaz! Eu tenho um amigo, gente boa pra valer. O danado é bom de porra, nem precisa de beber. Tá sempre muito alegre, confiante e otimista. Mas se vê mulher gostosa, gavião logo conquista. Gosto muito desse amigo, mas tem hora que perturba. Quando penso que ganhei, ele logo me derruba. Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta. Já não tem que ele gosta, é mesmo da tal. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher, não pode ver o rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. De mulher não pode ter rabo de saia. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Ele não bebe, não fuma e não foge. Não foge, não foge, não foge, não foge da raia. E se tratando de mulher não pode ver o rabo de saia. Bruno César e Fabiano. Aô! Bruno César e Fabiano, com Pedro Paulo e Matheus, ele não bebe, não fuma e não foge. Pro Valdeci Souza, ele é da Bahia e vem fazer parte aqui do nosso Facebook do perfil número 2. Só não sei qual é a cidade que ele mora, que ele não botou aqui, mas não tem importância não, viu, Valdeci? Você é bem-vindo do mesmo jeito, porque a Bahia, pra mim, qualquer lugar que eu chego, eu me sinto em casa, né? Essa moça fez um sucesso danado com essa música aqui. Sou louca por você, Elizabeth. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Estou completamente apaixonada por você. E coisa mais bonita não podia acontecer. A luz em meu olhar já pode perceber. Sou louca por você, sou louca, sou louca. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Elizabeth, sou louca por você. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Agora ficou muito mais fácil. Você planeja o evento, a RBM Música leva a alegria dos seus artistas. Você pode ligar 61 99813601, 61 99813601, para contratar o show de Adelson Moura, Djalma Lima, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Sula Mazurega, Márcia Ferreira, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. O telefone é 61 99813601. A empresa é a RBM Música, com mais de 30 anos no mercado. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Amado Batista, desliga a luz e o telefone. Olha, amor, eu vim de longe pra te ver. Não aguentei a saudade. Eu vim voando pra você. Neste fim de semana, eu quero ficar com você. Eu quero uma noite linda. Neste fim de semana que vinda, quero ver minha estrela brilhando pra mim. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Bote a champanhe na mesa. Vamos brindar nosso encontro, que há muito tempo eu sonho com esse momento, meu amor. O apartamento decorado, perfumado com as flores, rosas vermelhas na mesa, simbolizando o nosso amor. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Que há tanto tempo eu espero, amor, ter com você esse momento. Amado Batista, desliga a luz e o telefone. O programa do Amado Batista, que é apresentado pelo Adelson Moura, está fazendo o maior sucesso lá na Super 95 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. Agora é o seguinte, o Amado Batista, ele sempre teve muito cuidado ao escolher as músicas, né? Mas ele gravou uma música agora que eu acho que, na minha opinião, ele não precisava ter gravado. É Negócio da China.

aqui. Vem logo que eu estou aqui. Aqui, onde você me deixou. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Aqui, esperando você. E a esperança renascer no coração. Aí entrou a solidão do teu olhar. Vai me buscar. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Aqui, onde você me deixou. Aqui, vem logo que eu estou aqui. Jaine, Mato Grosso e Matias, sem você. No próximo bloco, eu vou atender o pedido do meu amigo Haroldo Dairel e vou trazer o Gini Geno, Praense Montanha e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Haroldo Dairel me ligou outro dia, lá, ele mora lá em Paracatu, curte o nosso programa pela Boa Vista FM, falou assim: Cleiton, no dia 3 de fevereiro é aniversário do nosso amigo Gaspar Gonçalves, ele não perde o seu programa de jeito nenhum, então faça para ele uma música. Eu vou fazer a oração daqui a pouco, viu, Haroldo? E o Gaspar, felicidades para você, muita paz, muita saúde, viu? E tá aí, o Haroldo pediu e eu vou oferecer para você. Você lembra desta? Os Sonados da Vida, Gino e Geno, Nossa Senhora Aparecida. Ó Senhora Aparecida, rainha da minha fé, a força de quem é forte, escudo de quem não é. A sua mão sagrada sobre a cabeça da gente, consolo os oprimidos, proteção dos inocentes. O livre da ignorância que neste mundo existe, miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste. Oh, Senhora Aparecida, és a luz no meu caminho, direção na minha vida. Ó Senhora Aparecida, olha para nossas crianças, nosso futuro inocente precisa de esperança, precisa crescer na vida em graça e sabedoria, dormir sono de menino e acordar um novo dia. Não existe amanhã se o hoje morre agora. Estamos de coração em tuas mãos, Virgem Senhora. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Senhora Aparecida, não nos deixe perecer. Somos um povo que sonha, um povo que reza e que crê. Acenda a luz da esperança aos pobres que nada têm. Mostre que a maior riqueza é viver fazendo bem. Não permita que o homem possa se afastar de Deus. Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos teus. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Oh, Senhora Aparecida, que está tão perto do Pai, me responda, por favor, pra onde este mundo vai? Mostre a mágica da vida e a força do perdão. O que devemos fazer pra ganhar a salvação? Porque eu não sei rezar, foi que eu fiz esta canção. Oh, Mãe, aceite meu canto como minha oração. Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, és a luz do meu caminho, direção na minha vida. Sucesso antigo do Ginigeno, Nossa Senhora Aparecida, para o aniversariante do dia, o Gaspar Gonçalves, lá de Paracatu, onde o nosso programa vai ao ar pela Boa Vista FM, do meu amigo, do meu sócio, Humberto Neiva, graças a Deus, com audiência muito grande. A Wanda da Silva me mandou uma mensagem: Cleiton, o seu programa exibido no dia 29 de janeiro estava maravilhoso. Eu amei demais essa dupla, é nota 10, eu curto muito esse tipo de música. Eu queria que você tocasse de novo, Wanda. Um beijão pra você, muito obrigado, viu? Tá aí, você pediu, eu vou trazer. Eles estiveram aqui no meu programa, não só no programa de rádio, mas no programa de televisão, né? É o grande compositor praense, autor de mais de 760 músicas, mais de 100 sucessos, né? Espinho na Cama, Avião das Nove, Mensagem do Além, Tchau Amor, música demais da conta. E ele agora, aos 71 anos de idade, formou uma dupla com Montanha, que tem um vozeirão, e nasceu a dupla Praense Montanha, Coração Maluco. Ô, meu Brasil, vou contar uma história, acredite se quiser. A festa pra ser boa tem que ter muita mulher. Com Montanha e Praense tem que ter arrasta-pé. Eita, coração maluco, parece que adora sofrer. Só gosta de quem não lhe gosta, e quando cai na fossa vai pro bar beber. Só gosta de quem não lhe gosta, e quando cai na fossa vai pro bar beber. Coração bobo, abra essa mente, mude para sempre o seu comportamento. Ser masoquista é coisa de imbecil, onde é que já se viu gostar de sofrimento? Ser masoquista é coisa de imbecil, onde é que já se viu gostar de sofrimento? Eita, coração maluco, parece que adora sofrer. Só gosta de quem não lhe gosta, e quando cai na fossa vai pro bar beber. Só gosta de quem não lhe gosta, e quando cai na fossa vai pro bar beber. Você está curtindo Montanha e Amigos. Eita, coração maluco, parece que adora sofrer. Só gosta de quem não lhe gosta, e quando

Cleiton Aguiar, cantor do Luizinho dos Poligonais, música com arranjo do maestro Eduardo Lages, que é o maestro do Roberto Carlos, Sem Seu Amor, para recordar o tempo da Jovem Guarda. Essa música é da década de 60, 65, 66, 67, quando o professor Mauro Orlando Barbosa Marinho fazia os grandes bailes lá em Coromandel e contratava os Poligonais, que depois passaram a se chamar Mugstones, um conjunto de Uberaba que para nós eles eram melhor do que os Beatles. Comadre, no próximo bloco eu vou te ensinar a fazer uma torta de frango com milho verde. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é para melhorar a sua situação, comadre. Seu marido queixou para mim que sua boia tá ruim demais. Eu vou te ensinar a fazer hoje uma torta de frango com milho verde. Você vai precisar de 2 peitos de frango, 6 espigas de milho verde, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de cebola picada, 2 xícaras de chá de tomates maduros picados, 1 colher de chá de açafrão ou colorau, 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 0,5 litro de leite, 1 pote de 250 gramas de margarina com sal, farinha de trigo, aproximadamente 3 xícaras, água, sal e pimenta a gosto. Eu vou repetir porque tem muita coisa. 2 peitos de frango, 6 espigas de milho verde, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de cebola picada, 2 xícaras de chá de tomates maduros picados sem semente, 1 colher de chá de colorau ou açafrão, eu prefiro açafrão, 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 0,5 litro de leite, 1 pote de 250 gramas de margarina com sal, farinha de trigo, 3 xícaras de farinha de trigo, água, sal e pimenta a gosto. Você vai refogar os peitos de frango com todos os temperos no óleo quente. Aí você junta as espigas de milho e cozinha, tomando cuidado de deixar no final 1 xícara de caldo. Desfie o frango, corte o milho do sabuco, junte ao frango e reserve. Derreta 2 colheres de manteiga, junte as 2 colheres de farinha de trigo, o leite, faça um creme, junte o caldo que está reservado e misture ao frango com milho verde. Reserva de novo. Faça uma massa com a margarina e a farinha de trigo. Num pirex retangular untado, espalhe a massa também pelas laterais. Aí você vai despejar o recheio do frango, cobrir com mussarela ralada e assar em forno médio. Sirva quente. E não esquece de me convidar, porque esse trem vai ficar bom demais. Torta de frango com milho verde. Vai ser bom demais da conta. E você vai melhorar seu cartaz, seu marido aí, viu, compadre? Vou te contar, rapaz, o programa do Cleiton Aguiar ensina as mulheres a cozinhar. Tem base um trem desse? O goiano da voz de mel, Leonardo, liga lá em casa. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje todo aquele tipo querendo beber. Vou sair pra rua e não sei pra onde. Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você. Vou inventar uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Saber que eu estou na paz, mas se alguém ligar eu não posso atender. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel da chuva desamor. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou. Inventar uma viagem pra ficar com ela. Tô morrendo de saudade, querendo te ver. Só não desligo o celular pra não dar na cara. Sei que vão saber que eu estou na fala, mas se alguém ligar eu não posso atender. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina e estou de fogo, meu carro quebrou. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Fala que no hotel eu vou pousar. É muito tarde, a chuva desabou. E meu carro quebrou. Leonardo, liga lá em casa. Os meus afilhados Eliane e Samuel, vou te procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu cheiro. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Ah, sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando onde tudo começou. Alguma solução. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Olha, se você tem uma casa, uma casa de espetáculo, você gosta de fazer show em qualquer lugar do Brasil, essa dupla é sensacional e dá para fazer em qualquer casa. Porque como eles estão no início da carreira, o cachezinho deles é barato, a dupla é sensacional. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem na música sertaneja do Brasil nenhuma cantora que cante melhor do que a Eliane. Eliane é uma voz sensacional. Falta só mais exposição de mídia, que é mais dia, menos dia. Tenho certeza que Eliane e Samuel vão explodir para o Brasil inteiro. Está na hora de você contratar, porque está mais barato. A hora que estourar, você já viu, né? Estourou, essa turminha do cabelinho arrepiado, botou uma música na parada, o cachê vai para 100 mil reais. Depois sai por aí, quebrando os empresários, tudo. Se você quiser contratar o show da Eliane e Samuel, é só ligar 61-9981-3601. Eles cantam as músicas deles, cantam o sertanejo mais tradicional, cantam os sucessos do presente, cantam música popular brasileira. É uma dupla sensacional. Música nova de João Neto e Frederico, Chicotinho. Brother do segurança, chegado do DJ. Sou diferenciado para tudo que eu cheguei. Mesma dose de uísque a noite inteira de migué. Tô pagante, bacana e tiro onda dos mané. É assim, ó. Essa aqui, já peguei aquela ali. Vou pegar, peraí, calma lá, sua hora vai chegar. Sinto muito, faz a fila, vamos organizar. Comigo é assim. Chulapo, chulapo, chulapo, faço com carinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vai ser gostosinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vem com safadinho. Você vai me amar na latada do chicotinho. Chulapo, chulapo, chulapo, faço com carinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vai ser gostosinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vem com safadinho. Você vai me amar na latada do chicotinho. Brother do segurança, chegado do DJ. Sou diferenciado para tudo que eu cheguei. Mesma dose de uísque a noite inteira de migué. Tô pagante, bacana e tiro onda dos mané. Eu faço assim, ó. Essa aqui, já peguei aquela ali. Vou pegar, peraí, calma lá, sua hora vai chegar. Sinto muito, faz a fila, vamos organizar. Comigo é assim. Chulapo, chulapo, chulapo, faço com carinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vai ser gostosinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vem com safadinho. Você vai me amar na latada do chicotinho. Chulapo, chulapo, chulapo, faço com carinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vai ser gostosinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vem com safadinho. Você vai me amar na latada do chicotinho. Experimenta meu chicotinho, você vai gostar, viu? Gostou, né? Agora é pra viciar. Sua vez, parceiro, vai. Junto pra se apaixonar. Comigo é assim. Chulapo, chulapo, chulapo, faço com carinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vai ser gostosinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vem com safadinho. Você vai me amar na latada do chicotinho. Chulapo, chulapo, chulapo, faço com carinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vai ser gostosinho. Chulapo, chulapo, chulapo, vem com safadinho. Você vai me amar na latada do chicotinho. Você vai gamar mesmo, meu bem. A minha lapada é violenta, meu parceiro. Sente a pressão aí, vai. Ai, como dói. João Neto e Frederico, Chicotinho. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje quem está aniversariando é o nosso amigo Gaspar Gonçalves, lá de Paracatu. O Haroldo Dairel me avisou do aniversário do Gaspar. E você que está de aniversário hoje também, receba aí meus votos de muita paz, de muita saúde, né? Que Deus abençoe a sua casa, que leve paz, que leve harmonia, que leve tranquilidade para toda a sua família. Eu vou pedir à minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer aqui o Salmo 23, Deus Pastor dos Homens. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Bonito esse salmo, né? O Salmo 23, Deus Pastor dos Homens, que faz parte tanto do CD de Salmos da Márcia Ferreira, quanto desse CD novo que ela lançou, que tem 7 músicas e 3 salmos, né? Que você pode comprar pelo Projeto Confiança. O CD de Salmos com 30 salmos custa R$15. E o CD musical com 7 músicas e 3 salmos custa R$10. Os dois, R$25, já com preço de correio incluso. E você, só você mandar o seu nome e endereço completo, você põe, eu quero o CD, quero comprar o CD de Salmo da Márcia Ferreira, quero comprar o CD de música, gospel, né? E aí você vai receber pelo correio, junto vai o número de uma conta que você faz depois o depósito. Por isso é que chama Projeto Confiança, porque primeiro você recebe o CD, depois você paga. Você deposita ou na Caixa Econômica ou na loja de loteria, tá bom? Você pode pedir quantos você quiser pelo e-mail sistemamundialderadio@gmail.com. sistemamundialderadio@gmail.com. Essa música que eu vou tocar agora estava escondida no disco do Edelson Moura. Eu não tinha percebido ela ainda, mas outro dia eu ouvindo o programa dele, o Ligação Nacional, lá pela Super 95 FM de Coromandel, eu escutei essa música e achei danada de bonita. O criador de sucessos, Edelson Moura, Missão Impossível. É uma missão impossível pro meu coração tirar você de mim. Eu preciso esquecer que te amei, que te perdi, mas esse amor não tem fim. Solidão de uma vida, meu mundo é sem rumo, esse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. Meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Solidão de uma vida, meu mundo é sem rumo, nesse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração num amor que não tem fim. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Edelson Moura, Missão Impossível. O meu amigo Olinto, lá de Conceição do Araguaia, no estado do Pará, ele me ligou, ele está sempre ouvindo o nosso programa, que passa na emissora, na AM local lá, e ele me ligou outro dia e falou assim: Cleiton, a entrevista que você fez com o Praense foi sensacional. Ouvindo o seu programa, a gente fica sabendo de coisas da história da música sertaneja que a gente não sabia. Por exemplo, eu não sabia aquela história do Saudade de Minha Terra, que tem lá o nome do Belmonte, e eu não sabia que o Belmonte era caroneiro, que ele não tinha feito nada. Fiquei sabendo no seu programa. Por que que você não escreve um livro sobre a música sertaneja? Olinto, o problema é o seguinte: para eu escrever um livro sobre a música sertaneja, eu tenho que fazer uma pesquisa. Isso demanda tempo, e no momento eu não estou tendo esse tempo. Mas a ideia sua é boa, vai ficar registrada, quem sabe no futuro eu acho um tempo para escrever, porque realmente eu sei muitas histórias, mas tem muita coisa que precisa ser pesquisada, e aí a gente precisa ter mais tempo, tá bom? Um abração para você. O Olinto pediu e eu vou trazer. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. Às 5 da tarde de um dia qualquer, deixei minha terra em busca de sonho, mas não por desprezo de alguma mulher. A minha mãezinha me deu um abraço, senti que o pranto turvava minha vista. Adeus meu menino, Jesus é teu guia, que sejas um dia um grande artista. A jardineira partiu me levando em busca daquilo que sempre sonhei. Na ânsia incontida de ser um artista, as coisas mais belas da vida deixei. Talvez eu não tenha chegado ao alto, mas creio que pude cumprir grande parte. Se acaso me falta maior audiência, a sobrevivência já é uma arte. Feliz de quem tem a mãezinha a seu lado, a Deus agradeça e tem muito valor, porque essa falta da mãe é tão forte, nos enche o peito e a alma de dor. E eu, por exemplo, vivendo distante, chorei muitas vezes, pois vinham falar. Eu vim dos programas que eu participava, mamãe soluçava meu filho cantar. Anos, mamãe despediu-se, porque já havia cumprido a missão. Partiu dessa terra no mês de setembro, levando consigo meu coração. Prossigo cantando, pois ela gostava, embora eu sinta infelicidade. A doce presença de Deus me acalenta, na bruma cinzenta de minha saudade. Eu fui a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, Mocoque Moraci, Jardineira do Adeus. A frase irretocável do programa de hoje é de autoria do escritor J.D. Salinger. Quem é que quer flores depois de morto? Quem é que quer flores depois de morto? Eu sou um que eu não quero. Flor depois de morto só serve para juntar mosquito. Eu sou que nem o Nelson Cavaquim falou, né? Quem quiser fazer por mim, que faça agora. Esse negócio de homenagem depois de morto, eu tô fora. E para mim não precisa, não. Quem quiser me homenagear, eu homenageio enquanto eu tô vivo. Depois que eu morrer, não adianta nem convidar a viúva, que ela não vai, que eu vou pedir para ela. Essa é a frase irretocável de J.D. Salinger. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Dalan e Bueno, a Mestre e a Inocente. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Neste domingo, às 10 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar com o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o conselheiro Dr. Renato Rainha. Ele tem uma história de vida maravilhosa e ele vai falar sobre isso. E ele vai falar também sobre a situação calamitosa que o Distrito Federal está passando. Né? Realmente, o governo que saiu agora, o governo do PT, deixou Brasília numa situação que está de vaca não conhecer bezerro, viu? E quem vai dar a palavra técnica abalizada é o doutor Renato Rainha, conversando comigo no programa Conexão Brasília da Rede Brasil de Televisão. Nós já estamos com sinal em mais de 200 cidades do Brasil, mas você pode me assistir também. Todas as TVs pagas passam o meu programa, com exceção da NET. A TV Oi é o canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, as parabólicas e também a rbtv.com.br é o nosso site que transmite em tempo real. Programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar na Rede Brasil de Televisão, neste domingo às 10 horas da noite, recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Renato Rainha. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão. O Edmir Ribeiro é o compositor dessa música, ele me mandou, e eu estou prometi para ele que ia mostrar aqui na discoteca do Cleitão. E eu vou trazer Dalan Bueno, a Mestre e a Inocente. Este fato aconteceu num casebre no sertão. Nasceu uma menina cega na mais triste judiação. Sem poder ver sua mãe, vivia triste aflição. Mas com uma grande fé e Jesus no coração. Já estava com 9 anos e sem nunca ver a luz. Certa noite ela rezava, fazia o sinal da cruz. Sua mãe lhe perguntou: minha filha, me traduz. Ela então lhe respondeu: mamãe, quero ver Jesus. Então aflita começou a lhe dizer: mas Jesus está bem longe, você deve compreender. A estrada está ruim, como que hei de fazer? A menina respondeu: Jesus vai me atender. Nesta hora tão sagrada foi o quarto clareando. E do leito da menina o mestre foi se aproximando. Pôs a mão nos olhos dela: filha, estou lhe abençoando. Ela gritou comovida: mamãe, estou enxergando. Sorrindo pra inocente, o mestre então se retirou. A menina enxergando do seu leito ela saltou, abraçou sua mãezinha que na hora desmaiou, com a emoção do milagre que sua filha alcançou. Isto sirva de exemplo pra mim e pra muita gente, que a fé remove montanha, isto já ficou patente. O suplício da menina, dirigida ao onipotente, provocou o sagrado encontro entre o mestre e a inocente. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dalain Bueno, a Mestre e a Inocente. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com ou pelos meus perfis de Facebook e ainda pelo Twitter do Cleiton Aguiar, né? É Twitter/Cleiton Aguiar. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Olha, vocês vão ter oportunidade agora de aprender a cantar, que vocês estão cantando ruim demais. Nossa senhora, tem uma turminha aí que só gosta de cantar, né? Devia ter aprendido antes de gravar. Eu fico observando como é que tem uns artistas aí que estão fazendo sucesso, que os maestros deixam os caboclos cantar desafinado, tudo errado, as músicas ruins, né? Por isso é que eu trago aqui nesse quadro os mestres. Vou trazer, por exemplo, dois grandes professores. Esse aqui sim, essa dupla fez sucesso, canta bonito, selecionava um repertório de primeiríssima qualidade. Essa música, por exemplo, composição do meu amigo Moacir Franco, é um dos maiores sucessos da música sertaneja de todos os tempos. Não tem roda de viola que essa música não sai, junto com Saudade de Minha Terra e outros clássicos aí, né? A Faculdade da Música apresenta os mestres João Mineiro e Marciano. Ainda ontem chorei de saudade. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Eu te odeio, te busco, te caço, mas o meu sonho de noite eu te beijo e te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Faculdade da Música apresentou os mestres João Mineiro e Marciano. Ainda ontem, Chorei de Saudade, um sucesso do passado, um sucesso do presente. Gustavo Lima e Alexandre Pires, Mineirinho. Eu não tenho vida, te comer quietinho. O meu cantinho, pato pra quebrar. Leva a minha vida, feito meu ditinho. Eu não tenho culpa, te comer quietinho. Meu cantinho, pato pra quebrar. Leva a minha vida, feito meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. E quer saber o que eu tenho pra lhe dar? Vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho. Ô meu vizinho, você vai gostar. É tão bonito, é bom demais. Não tem como duvidar. Pelo ar, mineiro faz quem provar se amará. Pelo ar, é bom demais. Não tem como duvidar. Mineiro faz quem provar se amará. Eu disse ai, ai, não tem como duvidar. Quem provar se amará. Vem, vem. Não tem como duvidar. Mas quem provar se amarrar. Quem tá feliz, bota a mão pra cima e faz barulho. Eu não tenho culpa de comer quietinho. No meu cantinho, mato pra quebrar. Eu levo a minha vida bem no meu jeitinho. Sou de fazer, eu não sou de falar. Eu não tenho culpa de comer quietinho. Amiga. No meu jeitinho, bato pra quebrar. Leva a minha vida bem no meu jeitinho. Sou de fazer, não sou de falar. Quer saber que eu tenho pra lhe dar? Vai fazer você delirar. Tem sabor de queijo com docinho. Ou meu beijinho, você vai gostar. É tão maneiro, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, ai, mineiro faz quem provar se amarrar. Meu tempero, ai, é bom demais. Não tem como duvidar. E com esse novo sucesso do Gustavo Lima e do Alexandre Pires Mineirinho, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.